Oceania 320 no solo, aos 38. Direita 219 solo. Direita 219, maior grato. São 3805, cópia. Conta pra cima. Autorizado Guarulhos, o nível 340, via rota Dride, Hubs do Luma 6, Belo Horizonte, após direto Trive. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto Bride. O controle Salvador 120.8, aciona 54.15. Solo Salvador, Oceania 6320. 6320 via Alfa, reporta para ingresso na Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, 6320. 3205, autorizado, bom fato, 340. Na pressão 16, a subida do Rodael, Zeta, Zit. Na pressão 16, voa 3, até BH. Depois de BH, voa 3. Embolada 10, com curva direita, controle 120.80, transponder 5495. Correto, confirmando o nível autorizado é o 340, portão 01 no chama pronto, TAN 3805. Para o táxi, o TAN 3216 com 121 a bordo, 4 horas e 20, alterna João Pessoa. Autorizado via pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.6, o ajuste 10.19, o TAN 3216, bom voo. Ciente via pátio Índia, ponto de espera da 10, 118.6 com 1.019, TAN 3216. Tá na prontidão. Desça para 2.000 pés, o altímetro 1.019, está autorizado LS X-Ray, reporte localizado. 2.000, 1.019, autorizado LS X-Ray, reporte TAN 3144. Voo no 697, está avisado? Renato. Completa LS X-Ray, chamando torre. 1-8, décimo meia. 8 meia, obrigado. Olha, na palma de André, meia. Gente, prossigo agora com o da rotatória, mantendo no 1500 pés, Romeu é com índio. Pronto, rotatória, pro índio. 1-2-1, 2-1-9. Oceania 6320, próximo a Juliette. Oceania 6320, mantente da Juliette aguardando para o ingresso. Aguardo. À frente, tá o tráfego da companhia aguardando a retaguarda para iniciar o pushback. Entendi. Gomo 806, visual com tráfego nacional. 1806, visual. Após a passagem do tráfego, ele mantém no zero. Só de tráfego ali, mas dentro do zero, zero. Torre, voo 169, tá? Voo 1697, livre pouso, pistão 0, vento 1950 graus, 109. Livre pouso, pistão 10, voo 697. Oceania 6320, visual com o Charlie 402, passando através do portão 62 agora. Visual. Após o mesmo ingressar à sua esquerda no pátio 3, autorizado via Juliette até o portão 612. Após o mesmo ingressar no pátio 3, livre Juliette, portão 612, 6320. Torre, o Mike é com quilo? Mike é com quilo, prossiga. Ok, nós vamos cancelar o nosso voo, vamos regressar para a nossa posição aqui no pátio 4, tá ok? Ciente, mas que é aquilo. É 6315, via Juliette até o portão 05. Ciente, Juliette, Bravo Delta. Juliette para o 0563-15. Afirmo. Salvador, muito boa tarde, 35626, ciente da Romeu. 7, vento 150 graus, 12 mais. Piso 7 milhas para Conde, nível 140. Tome posição Bonf para a chegada Bonf. Reportando ideal de descida, acho que é sobre o vigilância radar. Querida presente Bonf, solicita atenção para o 160, senhor, como nível final? 160, copiado, sobre o mantém. Quem vai manter o 160 e chamará para a descida com pro de Bonf, o trip. Vitória da conquista, o nível 200, aguardando cópia, confirmando no PAT 3. Afirmo no PAT 3. Gente, o número 1 para cópia aguardando, 5489. Na escuta, obrigado. 10019, na proa de. Está na proa de pelo, autoriza a Duna direto agora? Estimativo, na proa de Duna, aguardando o vetor para interceptação, o voo roxo, né, M141. É, 141, no proa de Duna, aguardando a proa de interceptação, descendo para 3000. 5595, desça para 4000 pés, reduza 2100 nós, o altímetro 1099. 4000, 1019, 210, o 5595. 5489, cópia. Na escuta, prossegue. Autorizado vitória da conquista, nível 200. Decolagem da pista 1-0, após a decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor. Após Arbor, direto, vitória da conquista. O controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5427. Afirmativo, Quebec Lu, solo aos 4-5, acessar a frequência livre. Pós direto, vitória da conquista, controle de saída 120, decimal 80 e o transponder 5427 e o trip 5489. Protejamento correto no pátio 3, chama pronto, pushback, acionamento, trip 5489. 489. Salvo, Salvador, 4193, 4190 para o pushback, acionamento. Então, 3193, autorizado o pushback, acionamento, porta 10, chama pronto para o táxi. Controle 120, decimal 8. 0010, bom dia. 2010, 1141. 1141 para 2000. Controle, boa tarde, voo no 806. 606, contato, radar decolagem, suba 230, saída PUCA. 230, PUCA, 1806. Controle, Oceano 6210, mantendo 154 para a descida. Oceano 6210, boa, acelera identificação, chegada Mari, desça para 3000 pés, 1019 altímetro. Desça para 3000 pés, 1019, chegada Mari, verificou 6210. 595, desça para 3000 pés. 3000 pés, 5595. Para interceptar o curso localizador, esquerda, proa 150, reporte estabilizado. 141, proa 150. Afirmativo, 6141. Sim. O Romeu Eco Índia na escuta da torre? Torre, é o Papa Romeu Eco Índia. Romeu Eco Índia, visual com tráfego Airbus 320 no final da 1-0? Negativo, sem visual Romeu Eco Índia. Ciente, o Romeu Eco Índia tá visual com a pista 1-7? Afirmo. Ciente, mantém a aproximação e aguarde autorização da pouso. Tá, ciente, Índia. Em aproximação, 1-7. 2-6. Ciente, atualizado nível 360. para São Paulo Congonhas, decola a rota do plano, abre o Zulu 10, Brit, abre o Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, decola da 10, conclui à direita, Bahia Oleta Brit, conta de saída 1208, 5426, transponder, Google 1333. Cotejamento correto, portão 03, chama pronto, pushback, fundamento, Gol no 333. Amarelo, só o push, grato, Gol 333. Para pushback, acionamento, passaria do 2230. Gente, passaria do 2230, visual com Airbus da TAM, que finalizou o pushback, mantendo agora a sua direita. Afirmativo, faz visual com a aeronave da TAM. Após o mesmo inicial táxi, liberar o setor, está autorizado na remota, chama pronto para o táxi. Passaria do 2230. Afirmativo, após a passagem da aeronave, está autorizado 2230. 309-3144. LS 5595. 54, vento 1950 graus 10 nós, livre decolagem, sistema 0. Livre decolagem, bola 754. 3144, boa tarde, táxi via Alfa e reporta para ingresso da 3 Juliette. Táxi pela Alfa, reporta para Juliette da 3144. Marcada falsa aqui. Na verdade ele pegou o correto, só que ele já deu a informação antes de terminar de alinhar, tá? Com o ILS, sim, o 5595. Copiado, 5595, completa ILS X-Ray, reduzindo para a velocidade de aproximação final. E chamando a torre 18 nesse momento. Reduzindo torre 18,5, 5595. Qual pátio? Pátio 3. Gente, vai chamar para ingresso no pátio 1, na Lima, para ingresso no pátio 1. Porta na Lima, para ingresso no pátio 1. Janer 6141, vento 1950 graus, 12 nós, livre pouso, pistão 10. Livre pouso, pistão 10, Janer 6141. Gente, o Gol 1924, aguarda para iniciar o push. Aguarda. Decola 51, controle 1, 208. 208. Pode alinhar após o Oxanel, senhora, ou tá 3216? Negativo, tem outro tráfego. Ciente. Ativo. Tá, vai iniciar o push até através da 90, 2230. Afirmativo, tem um Airbus da TAM que vai ingressar o Via Juliette para o pátio 1 até o portão 08. Ciente, 2230. Salvador, boa tarde, eu sou 4196, tá passando 190, 150. Vai com o Índia, chame o solo em 1219. 219, já. 5595, passou externa, baixada e travada, visual, muito boa tarde. Boa tarde, 35595, mantém aproximação, aguarde pista livre. Na escuta. Puxando 61141, solo 52, solo 1219. Alivre 1219, puxando 6141. Tá, mantendo a linha lá. 1245. 2685, 2545, obrigado, seu retorno. É. Uno 924, coordena com a equipe de pátio após a passagem do Airbus da TAM retaguarda, iniciando 02 e chama táxi. Após o Airbus está ali, chama o táxi, então 924. Autorizado o pulso, 5595. TAM 3216, visual com tráfego na final. Tem uma tia, faz a passagem do tráfego ali, mantém no zero, TAM 3216. E mantém no zero após a passagem do tráfego na final, TAM 3216. São 3205. Guardado. Falou, Xané, 6141, livrou pela Fox na Alfa. 6141 da Oxané, boa tarde, táxi via Alfa, reporta antes da táxi via Juliette. Alfa, antes da Juliette, Oxané, 6141. 4.019, ATP 5626. ainda escuta? Prossiga, tá, 313. Condições de chegar ao táxi estão um pouco mais à frente, possibilitar o pushback da aeronave da guarda, guarda? Afirmativo. Xané 6141, agilizando, Juliette, a terremoto no 3, Xané 6141. 6141, agilizando, Juliette, a terremoto no 3. Solo 55, Solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9. Aerotáxi, 71 no POB, com 4 horas e meia, alterna Salvador. 021 a 50 graus, 109. Livre decolagem, 3, 2 no meio. Tranca na remota 1 no 3, à sua direita. Após prossegue via pátio 1 e reporta no través do portão 05, o passarelo 2230. Afirmativo, após o Avianca na remota 1 no 3, está autorizado o táxi para o participar da 102231. Até através do portão 05-2230. Através 05-2230. 5595 da Trip, Alfa e Kilo até o pátio 3, remota 04. Alfa Kilo, pátio 3, remota 04, sim. 13.0 do 0, está pronto. São 3193, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, são 3193. Olhou o Eco Índio da escuta? A escuta para o seguinte. Fique atento ao ATR da Passaredo, quando mesmo iniciar o táxi, segue o tráfego e reporta no través do portão 612, Romeu Eco Índia. Ah, após o táxi do Passaredo, vai na retaguarda reportar no através do portão 612, Romeu Eco Índia. São 3216, decolação 7, controle 120, decimal 8. 308, tá 3216. Passando 2196. 3216. Boa, contato, radar na decolagem, suba ao 370, saída Momo. 370, tá 3216. Está pronto para o táxi, tem 2h40, alterna Salvador e o PB 145. 143? A pista chame na Taxi Lima para ingresso no pátio 1. 9, o gol no 924. Índia, bom, espero no 0, 18, menos 09, gol 924, até daqui a pouco. Passarido 2230, segue o Boeing da Gol, via Índia no ponto de espera da 10, torre 186, com 1019 no ajuste, tem um bom voo, Passarido. Segue o Boeing da Gol no ponto de espera, 186, com 1019, grato, 2230. Romeu Eco Índia até o pátio 3, está autorizado. Pátio 3 autorizado, Índia. Puxa, 6600, posição 9. Gol no 600, portão 09 autorizado, chama pronto para o táxi. Chama pronto para o táxi, 600. Delta, boa tarde, confirmando, é Manati, um no meu pé? Sim, Tenente, o número 1 no Procop aguardando, Mike F Delta. Então 3805, ATR da Passaredo passando agora retaguarda, após o mesmo liberar o setor, está autorizado no 01, no chama táxi. Tenente, chamada para o táxi, o SAR 3805. Onde está bom? Peraí, quanto falando de solicitar no choque para o Pátio 31, na Guinga? Solicitar o quê? Tração de até o sala IS para o tripulante aqui no Romeu Ecoíndia, Pátio 3. Afirmo, já está sendo solicitado. Romeu Ecoíndia. Tração, já. Tira a gente só em futuro de TAP, o azul 416. Ok, obrigado. Tá livre a restrição de velocidade do 5626, Peloco? Negativo, é o número 35626, desce para 4 mil pés, mantendo o PC da STAR. Vai, desce para 4 mil no PC da STAR, 3B. Controle Salvador, boa tarde, setor 3193, Dael, Leda, Brit, cruza 1600 pés. 3193, contato radar na decolagem, subo ao 380, série Dael. 380, setor 3193. Delta, Fox 3, para o Agada, vai ser. O Santo 32, eu poderia voar Fox, está presente? Boa de coordenação com Recife, Santo 32, no meio. Obrigado. Autoriza pro Dael para o Santo 3193. Está livre, pro Dael, 3193. Obrigado. Próximo 09. Celular decolar, chegou 924. Sete Quebec Kilo, mantém a Tatsui Lima aguardando o início do tráfego da Gol. Juliette Bravo Delta, na escuta? Afirmação. Ok, mantém a posição aguardando para iniciar o táxi, um tráfego que está vindo no sentido pistão no 7 para ingressar no Pátio 3, ok? Mantém a posição aguardando. Poxa, está aguardando, Bravo Delta. Reporto visual com a KBO 04. Informação, Romeu, autorização, Galeão. Galeão no 360, já aprovado, número 2 para cópia, aguardando, gol no 394. Discussão 94. Para o táxi 600, temos a bordo 71, estou no meio de 2 horas e 40, Fernando Maceió. Zero está sendo avistado, livre pouso, pistão no 0, vento no 40 graus, no 0 mais. Livre pouso, pistão no 0, 6210. Uno inicialmente até o través do portão 05. Bate até o través 05, 600. 01, chama o controle do 0.8. 08, 924, obrigado, boa. Meia dúzia. Controle Salvador, boa 924, decola na C, escuta, boa tarde. 924, boa, contato radar na decolagem. Subval 350, sai da PUCA. 350, gol 924. Trip 5626, prossiga para 3 mil pés, vetor radar para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é o curso do localizador. Vai reduzir para 160, ajuda o Trip 5626? Ativo então, reduzindo para 1970 nós, o 5626. Ok, tá com... Mantendo a presença de pro limite é o localizador, Trip. Sim. Bom voo. 07, tem a frequência livre. Livre. Sou de alta, deixa uma reposta de táxi. Sota 3805 POB 187, autonomia 4 e 10, hotel do Galeão. Canal M210 no 0, no sala 03, despiste pela direita, no sala 1, 2 anos decimal 9. Viva a direita, 1219, 2110. 205. E 19, via índice, ponte 0, 18, 62. Volume 6600 segue o Airbus da TAM como número 2 via Índia no ponto de espera da 10, torre 186, o ajuste 10 no 9. Bom, segue o Airbus 186, ponto de espera, bom serviço, 600. Juliette, Quebec, Kilo, até o pátio 3, está autorizado. Juliette, Bravo Delta, fique atento ao tráfego que vai ingressar no pátio 3. Após o mesmo ingressar, está autorizado inicial táxi, reporta para ingresso no pátio 1. Juliette, Bravo Delta. Ocean M2110, Libron. Ocean M2110, boa tarde, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi 6, Juliette. Alfa, reporta ingresso, Juliette, M2110. Ground, Ocean Air 6315. Ocean Air 6315, Guarulhos, flight level 360, stand by your sea clearance. Stand by for sea clearance, Ocean Air 6315. 1394, cópia. 394, não sei. Autorizado Galeão, nível 360, via rota Upslu 10, SMAP, direto Lúvito após direto início da chegada no Galeão, Barbacena. Decolagem da pista 10, após a decolagem primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto Bridge. O controle Salvador 120, decimal 8, aciona 5413. Abaixar o travado, passou o bem. Passo de Barbacena para a entrada no Rio. Decola pela 10 com curva direita no perfil da Dael, após Leta e após Bridge. 1208 ao controle, 5413 ao transponder, 1394. Cotejamento correto, portão 104, chama pronto, pushback, seu momento. Gol 1394. Chamará, obrigado. Para ingresso, parte 1, Juliette Bravo Delta. Autorizado o ingresso, reporto na Taxi Lima, Juliette Bravo Delta. Zero, suba 180 na saída Arbor. 180 na Arbor, 230. Controle, Vargem 107, decolou do CAB, está com controle do litoral para pouso em Salvador. Do CAB para Salvador, copiado, Guardião 07, possível, aguardando a transferência de comunicação. Entra, aguardar. Oceano 6210, autorizado ingressar na Juliette, posição 01. 6210, prossiga. 01, Oceano 6210. Posso prosseguir via Juliette 01? Afirma, Oceano 6210, prossegue via Juliette, posição 01. Certo, 6210. ...93, chame o centro Recife no 251. Ao pé, não, 3325. 251, 3325 para o TAN, 3193. Boa. Copy. Go ahead, Ocean Air 6315. Ocean Air 6315, clear to Guarulhos, flight level 360. Runway 10, after takeoff, turn right. Dial departure after Leda, after Bridge, via Upslu 16. After Belo Horizonte, after Trivi, after confirm 5-10 route. Squawk 15433 and the approach control frequency 120.8. Ocean Air 6315, we are clear to Guarulhos, flat level 360, take off runway 10, follow SID dial after Leda, Bridge, Squawk 5433, departure 1208, after Bridge, follow Upper Zulu 16, Belo Horizonte 3, and Flatland Route, Ocean Air 6315. Ocean Air 6315, Ridgeback, correct, report, ready for pushback and startup. We'll go 6315. Codelta de Vitagas, reporte para ingresso, pista 7. 4116, no solo 08, livre pista pela direita, chama o solo 1219 e agilize liberação da pista. Agilizando 219, 4116.